era capo tutto previdiano, a sala de negócio que era para o canal. 250 Natal, acionamento a critério, aguardando cópia. Tá foda. 1500 PES, Fox Mike Vitor. Vitor. Alfa Tango Tango autorizado a decolar da pista 17, o vento é de 160 graus com 5 nós. Serra no ponto de espera da 17, pronto. Posta Golf Serra, mantenha a posição, aguarde para ingresso. Aguardando Golf Serra. Alfa Tango Tango decolado 58, chame o controle 119.35. Vai, Tango. Controle Salvador, é o papapá, Alfa Tango Tango. Bravo X-Ray Foxtrot, autorizado pouso na 17, vento de 150 graus com meia dúzia nós. Autorizado pouso, Foxtrot. Legal, Pitino. Só um momentinho. Sim. 360, 3660. Então, 3660, desça e mantenha nível 050. 050, 3660. Objeto 6721, desça e mantenha nível 060. Objeto 6721, descer para 060. Sim. Gol no 697 indicada. 280 reduzindo. Sim, reduza para 230 nós, número 4 na aproximação. 230 reduzindo, 697. Tá, próxima rodatória, Campa Vista, Mike Vitor. Papa Romeu Fox, Mike Vitor. Para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.6. Fox Mike Vitor. Mike. Leão está com 182 a bordo, 3895. Foxtrot Mike Vitor, informa que temos um tráfego na curta final da pista 17, é um Charlie 150. Continue a aproximação e aguarde liberação para o pouso. Foxtrot Mike Vitor. Mike Vitor. Autorizado para Natal, nível 250, direto, decola da pista 10, com curva esquerda, sedã Puca, Jamo, após direto em rota, frequência do controle em 119.35, transponder 5442. Natal 250, decola da curva esquerda, Puca, Jamo, depois direto, 119.35, motor, 5447, está pronto de parte. 5442 o transponder. Afirmativo, 5442. Positivo, táxi via hotel, chame para cruzamento da pista em uso. Vai chamar. Valeu, Paparro, dá mais capaz de mandar o troca. Para liberar a pista. Tech Track vai utilizar para liberar a pista, Paparro. Rem 60 indicada? 200 reduzindo. Gente, objeto 672 indicada? 250. Gente, inicie redução para 220 nós. Aeronave que o precede, Airbus 319, na sua posição de 12 horas e 7 milhas, com 200 de ground. Sim, a gente já está reduzindo no objeto 672. Papa Tango Alfa, Vitor Juliette, vou na Chapéu da rotatória, reposta rotatória visual com a pista. Reportar a rotatória, a sua vistoria. Voo no 697, vetoração para sequenciamento, direita para o A230, limite localizador. Direita 230, limite localizador, voo no 697. Identificação 230, vigilância. Oh, boa tarde, voo no 754, ciente da Serra, 490, Recife. Aguarde. Guarda. Porféria 4530, livre cruzamento, prossegue via Delta, Alfa, Champagne espera pronto para decolagem, torre 18, seleção 612. Gente, vai chamar a torre, Azul 4061, identificação, subindo ao 300, vigilância. Tarde, tá, 8001 no final, pista 10. Continue a aproximação e aguarde liberação para o pouso na 10, tá 8001. 41288, ok? O TAN 3895 autorizado a decolar da pista 10, vento é de 170 graus com 5 nós. Teste iniciando 10, TAN 3895. Correto. Conseguiu, Mike Vitor? Foxtrot, Mike Vitor, autorizado o pouso na pista 17. O vento é de 170 graus com 5 nós. Baixado, checado. Correto. 0, Unicel, fica bravo. Zero, zero, desce para 150, gol 1600. Semana 754, a provável é a Pucaracaju? Positivo. Obrigado. E 160 graus com 5 nós, autorizado pouso na pista 10. Autorizado na pista 10, tá? 8001. TAN 3895, decolou 04, chame o controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado aí pela gentileza, bom dia. Bom dia. Torre, o Mike Vitor está no céu, ligando aqui, posso ingressar no 97, o Golf Serra? Baixa Golf Serra, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Reportará o Golf Serra. O Foxtrot Mike Vitor autorizado o backtrack, vai liberar para o pátio da pátio 5? Sete, redução para 1 no 809. Redução no 80, vou no menos 7. Encontrar na minha escuta. Boa tarde, o Corpora 4530, Ponte Pérez, mantenha a posição. Sim, Gole Gonza, o 360, autoriza Gole, está presente? Negativo, mantenha o perfil da saída. Sete, mantenha o perfil 360, tá? 3895. 159, ok? Eu ajuste no 094. Então na aerostar, vai aguardar a coordenação da decolagem da 7 para Goiânia, nível 065 visual. Esquerda então 200, limite localizador, igual no 67. Estabilizado, TAN 3660. TAN 3660, complete final. Uma milha para o marcador externo, chame torre 118, décimo 6. 26 graus. Bruno de Salvador, boa tarde, eu vou no 328. Objeto 6721, autorizado final, reporte estabilizado. Sente, reportar estabilizado, objeto 6721. Gol 1697 para o localizador, esquerda para o 130. Esquerda 130 para o localizador, gol 1697. Alinhando da 17, Oscar Golf Serra. Oscar Golf Serra, mantenha a posição. Posição, Golf Serra. Então 8001, seu solo foi o 06, libere a direita e chame 1219. Libera a direita, 219, então 0-0-1. Cola da pista 10 com curva à esquerda, seguida Pucca, transição Aracaju, Controle 1935, transponder 5444. Autorizou 410, Recife, Curitiba 58, Pucaracaju é saída, decolando a 10, curva esquerda, 1935 ao controle. 5444 é o transponder, igual a 754. Correto, chama para push, portão 8. Chama nessa. Salvo Salvador, livrou a pista, está na Alfa, Otão 8001. Otão 8001, prossegue táxi de Alfa, Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, Otão 8001. Otão 3173, cópia. Prossiga da 3173. Otão 3173, autorizado para Guarulhos, nível 340, via para o Whisky 50. Decola da pista 10 com curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 119.35, transponder 5451. Autorizando Guarulhos 340, saída da EL, transição de NER. Colocando 10 com curva à direita, 350. Controle 119.35, transponder 5451.3173. Positivo, chame para puxa acionamento, portão 1. Chamarei da 3173. Mais Oscar Golf Serra. Batalha Lagoa, autoridade da Santana. Pacal 04, acione identificação, autoridade de chegada Bonfim, desça inicialmente para o nível 080. Certificou, autorizada Bonfim para o 080, Pacal 04. Localizador, gol 1697. Gol 1697, complete final. Meia dúzia de milhas para o marcador externo. Chame torre 118, é só meia dúzia. Oi também, obrigado, boa tarde, bom final de semana. E aguarde pista livre, gol no 697. Guardando, aproximando, gol no 697. TAM 3560, seu solo corrigindo. TAM 3660, seu solo foi ao 09, libere a direita, chame o solo, 121.9. 121.9, grato. Tango Alfa Vitor Juliette, reporte rotatório, visual com a pista. Visual com a pista, cerca de 3 milhas da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118.6, Alfa Vitor Juliette. Chamará a torre, Patapé, igual a Fabrício Juliette. Autorizado para Goiânia, nível 065, quase disponível, direto. Decola da pista 17 com curva à direita. Corredor visual Axé, inicialmente restrito a 1.000 pés, guardando a liberação do controle para ascensão. Frequência do controle 119.35, transponder 5427. Alfa Vitor Juliette, continue a aproximação, reporte estabilizado na final da 17. Reportará na final da 17, Alfa Vitor Juliette. Paripe, ajuste 1014. Fiquem as pés, Paripe 1014, já mais alto. Controle, Oscar Golserra. Batango Oscar Golf Serra, contato radar, pula para nível 040, saída da EL. Serra, gostaria de presente cancelar o plano de servente, prossegue visual, se possível pro direto para Siri, nível 045. Autorizado direto, Siri, Os, Portango, Oscar Golf Serra, aguarde para ascensão, nível 045. Ok, eu vou manter que nível então, Golf Serra? Tudo mantém nível 040. É. India Delta Papá, autorizado o táxi, chame para ingresso na pista 17. O Webjet 6721, seu solo foi aos 11, libere a direita, chame o solo, 121.9. Direito, 219, Gol 19, corrijo, gol no 697, autorizado pouso na pista no zero, vento de 140 graus com meia dúzia de nós. Ele pousa 140 com 612 em toda a extensão, confirme? Toda a extensão, afirmativo, 3.005 metros. Ok, obrigado, livre pouso igual no 697. Ah. Eu puxo. Aguarda no 754. 60 está agilizando aqui. Ingresso é Juliette, portão 10. estimativa, 660. Siga em John. Ele está 80 milhas agora, mantendo 330. Tem um ele e subir para o gente mesmo. Serra Juliette, problema adiante para Salvador. Né? Corredor forte? Positivo, corredor forte e está mantendo 110. Papa Romeu, Mike, Papa Lima, mantenha corredor forte, reporte para ingresso em Interlagos. Positivo. Índia Delta Papá, qual a radial ideal para voar para Serra Bravo, Golfe Oscar? Radial 270. Sente. Matar do 754. 6721, próxima Juliette. 6721 para o portão 05, autorizado ingresso, parte principal. Livre ingresso, parte principal para o portão 05, 6721. Macau 04, desça e mantenha nível 040 na chegada ponte. Macau 04, autorizado 040 na porta. Igualmente, meu. Paulo Salvador, isso aí, posso ter tudo? No 697, táxi via Alfa, mantém sua Juliette. X-Ray Foxtrot Golf para São Paulo, nível 380, decola da 17 ou 10? Da 10. O que se encontra no parte 3? Aerostar. Ok, na Aerostar então vai, mas vai decolar da pista 10. Ok, sim, a gente vai guardar na escuta para a cópia. Alô, no 697, prossegue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, ou no 697. Como está o 04, confirma se é o número 1 da aproximação? Número 2 para a aproximação, Takao 04. Meia, tá ótimo então. Fica na escuta do escritor, ok? Controle Salvador, é o papapá, Alfa, Tango, Tango. Prossiga. Estamos a 2-3 milhas do destino, enquanto nós vimos o Mike Charlie, propomos as regras, iniciar a descida enquanto suas visais, mantendo estimado de pouso. Papapá, Alfa, Tango, Tango, plano modificado 16-15, dentro com referência de usuários, reporte passando 2500 pés. Boa parada. Controle, é o Índia Delta Papá. Papa Tango, Índia Delta Papá, suba 1000 pés, corredor axé, reporte para da Barra. Reporte para da Barra, amigo. Continuando a descida, vou no 318. Foi autorizado a descer para 2000 pés após ETAP e ajuste no 014. 2000 pés, no 014. Ô, Gostia, mantém 40 ou prossegue para 045? Mantenha nível 040, Oscar Golf Serra. Ok, mantém 40, Serra. Atingindo e mantendo agora. Controle 7. Controle, boa tarde, controle 4530. Qual a primeira nave? Força aérea 4530. Força aérea 4530, contato radar, suba para o nível 250, sai da PUCA, transição Jama. Juliette Alfa, ponto espera da 10, 18,6, com 7,54. 697 da passagem 737 da companhia, após ingresso da parte principal, portão 4. Da passagem, o tráfego da companhia, agora após a principal 4, gol no 697. Ação autorizada de chegada Mari, desce e mantém o nível 050. Identificou 050, Mari. Obrigado, Romeu Bravo Oscar. O Romeu Bravo Oscar sobe ao nível de voo 190 na proa de maré. Confirma a aeronave? Essa é a 04, seja uma pão 040, solicita liberação da restrição de velocidade até o futuro. Tem restrição, Pacal 04, nível 040. São Salvador, da 3, tudo 73, posicionamento, posição 1. Utilizado backtrack, Alfa Vitor Juliette, seu solo foi os 18. Batango, Oscar, Golf e Serra, plano modificado, zona 618, suba e mantenha nível 045. 045 para o Oscar, Golf e Serra. Estimado para pouso, Oscar, Golf e Serra. Momento 2737 ali no portão 4, pode ser autorizado o seu posto, aguarda na escuta. Após a aeronave, parqueado 4, autorizado o posto, funcionamento na 3173. 4, controle. Está a 2 milhas à direita do curso da Star. Certo. Meia 00 indicada. 269. Tem condições de reduzir para 220? Firmo. Sente, reduza. Sente, 220. Reautorizado 2000 pés, ajustando 014, gol no 600. 14-2000. Estabilizado no 328. Complete final, 3 milhas para o marcador externo, 4 milhas para o marcador externo, chamei torre 118, decimal 612, gol no 328. 286, no 328. O controle 119, decimal 35, o transponder é 5453. Fique autorizado para São Paulo, decolando 10, informe este. 5, positivo, vai cruzar pronto em 18.612 para o táxi do Pátio 5 até a pista em uso. Pouso. Você escuta, para o pouso, vou no 322. Houve alteração para sequenciamento, direita para o A240, limite localizador. Direita 240. Mantenha nível 040, Pacal 04. Aplando. Você rodou a velocidade? 220 nós, inicialmente, Pacal 04. Pode. Gol no 600, autorizado final, reporte estabilizado. Bora. Dia 350, decola da saída da Elco na direita, a Elco da Santo Dimé, 1935 é o controle, acionar o código 5461, azul 4089. Positivo no porta 9 vai chamar para push. Reporte para pushback. Beleza, 173, autorizado push, chama para o táxi. Autorizado push, acionamento, chamarei táxi, está 3173. Estamos agora de 1 hora, 20 milhas como posto, cruzando agora o 1-4-0-2-5, equipamento é o 190, 15-90. Tango Delta, Índia, Papá, autorizado a interceptar radial 270, aguarde para a fissão nível 065, mantenha 1.000 pés. Aguardar até onde? Aguarde. Até onde é para aguardar 1.000 pés? Através de Veracruz, Índia, Delta, Papá. Papá, até... Qual nível? 330. Chame o controle, 119, decimal 35. 1935, obrigado, bom serviço. O gol 1328, autorizado pouso na pista no zero, vento de 150 graus com 5 nós. Nível pouso no 0, gol no 328. Exceção para 145, instruções. Chame Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. Papatango Mike, Papa Lima. Consegui confirmar a sequência primária? 128, decimal 8. 128, 288 no 264, Lima. Olha, o Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Siga. Tá 10 milhas fora, senhora. O destino é Zulu. Zulu. Aracaju, 230, guarda na escuta. 941. Esquerda pro 200, limite permanece. Esquerda 200, matou a 40. Autorizado 3 mil pés, ajustando 0 no 4, Pacal 04. Golpe 1000 com 0 no 4, Pacal 04. Controle, voo no 754. Voo no 754, contato radar, sou para o nível 410, saída Pulca, transição Aracaju. 410, Pulca, Aracaju. E mantém o nível de voo 065 até autorização de subida, ok? Já está causando nível de voo 100 para mais transferido para Salvador, inclusive consultando na hora. O Mike Papalima agora se vira na prova 230, Mike Papalima. Só meia dúzia. 186. Passando também, galera, com estabilidade na rádio 270, Índia Delta Papá. Autorizada a ascensão nível 065, Índia Delta Papá. Pá, 065. Pouso no 750 com o ponto. Graças. Agora, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, continue a aproximação e reporte na final da pista 17, Mike Papa Lima. Negativo, senhor. Para cruzamento do campo, destino é Zulu, Clube Espanhol. Ciente, continue pelo litoral, reporte na vertical, praia de Buraquinho, aguardando instruções para cruzar o eixo da 1-0. Positivo, chama na vertical de Buraquinho, Mike Papa Lima. Tá, cruzando que nível agora? Torre 118, décimo 6. 186, obrigado. Mais um pouquinho que o tráfego agora está no 330. Ele está a 45 milhas, ok? No rumo oposto. E ele tem que passar para o nível 340 já atrás. 0. Desça para 2 mil pés, ajustando 0 no 4, autorizado final, reporte estabilizado. 04 esquerda no 40, 2 mil pés, autorizado em LS, preparar estabilizado. Objetivo tá 331 no tráfego na posição de 12 horas a 35 milhas no oposto da companhia, cruzando 330 a subida, é um Airbus 320. Solo Salvador, boa tarde, Objeto 67, 21 sem da informação Sierra. 721, Fortaleza 310, guarda. 310, aguardando, tem previsão da nossa subida, senhor? Momo Transição Froti. Momo Froti, grato. Zero autorizado pouso na pista 1-0, o vento é de 150 graus com 7 nós. Livre pouso 1-0, 150 com 7, confirmando toda a pista. Toda extensão, 3.005 metros. Obrigado. Índia Mike Alfa, seu solo foi os 2-5. Boa. 1-7-3, boa tarde. Boa. Tá mantendo a cidade Juliette, 1-3-2-8. Positivo, Golo 328, sinalização aqui pela infraero do portão 3, porém o mesmo se encontra ocupado, aguarde a nova definição. Vai aguardar, 3, ou 328. Índia Mike Alpha, quando possível, coloque o transponder em stand-by. Mike Alpha. Salvador, X-Ray, Foxtrot Golf, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Salvador, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha nível 050. Agora 330 Recife, aguarda o start. Estabilizador, localizador. Pacal 04, complete final, 5 milhas para o marcador externo, chame torre 118.